conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. É certo um punho que se erguirá na vitória. Difíceis, lutamos juntos e transformamos nossas tristezas em glórias. Para até louco, o processo é lento, tio. Mas tamo aí vivendo, certo, mano? Contra a maré, contra a decepção. Respeito, ética. Cada gota de sangue transpira dignidade, persistência e sabedoria. Unión será todo de Santiago hasta São Paulo. Mucho perseveró, sigo armando de este barco. Sudo la polera, Sudamérica el emblema. Honor y victoria en la batalla persevera. Si no paso atrás, tú te atacó con mi rock. La espalda de bala, metralleta musical. Golpes en la sien, suena bien. Parte de la calle, no se rinde su ley. Morir o vencer, así es. Conmigo, frente a frente. Fechos punhos. Cerre os dentes. Destrua sem temer o seu próprio oponente. Não, não. Faça o cair. Mas aí, ó, na real, ao invés de sair engatilhando várias no pente, mano, eu prefiro mudar minha realidade, certo? Obrigado aos que somaram, colaboraram, subtraíram ou se ausentaram. Devo tudo a vocês que me inspiraram, positivamente ou negativamente, pra estar vivendo até aqui. Já que tentaram, mas não conseguiram, eu continuo de pé nesse campo de guerra, defendendo o que eu posso e quantos eu posso, tio. Certo, mano, vivão e vivendo, do protesto à resistência 2016. Aí, 8 anos se passaram de muita luta, muita vivência, certo, mano? A todos que passaram por aqui, a todos que somaram mesmo, tio. Todo mundo que chegou, Sérgio, Cezinha, certo? Valeu, Tatá, valeu, Léo, Gordão, Estúdio Magma, tamo junto. Todas as bandas envolvidas até então, certo, mano? Aí, todo mundo das antigas, mano, mas aí esse vale, certo, mano? Satisfação, truta. Aí, Ney, tamo junto. Aí, Rafa, certo, mano? Carlos, o Cato, Fabiano, Afronta, certo, mano? Todo mundo que acreditou na nossa caminhada, tio. Tamo junto mesmo, tio. Sem clichê, sem massagem. Do protesto à resistência tá vivendo. Lucra tá vivendo, tio. Salve Dona Luzia. Estamos vivos, mano. Estamos vivos. É isso. Do protesto à resistência e de la Rua Crio.